Brasil. Por mais que eu tento, não consigo esquecer. É muito forte, não dá pra esconder. Já quantas horas pra encontrar com você? É um caso de amor, onde eu te sigo. Nosso relacionamento está subindo. Com o Ivanzinho da Patrese e a Suelen no comando. Vem pra cá, com seguidores do Megalodon. Vem com a gente que aqui tá bom. Animal indomável do Amapá. É muito forte, não dá pra esconder. Já quantas horas pra encontrar com você? É um caso de amor, onde eu te sigo. Nosso relacionamento está subindo. Com o Ivanzinho da Patrese e a Suelen no comando. Vem pra cá.